Fortaleza e os Dragões do Mar, os Brothers do Skate, o ref que a prefeitura tinha colocado à beira-mar. Alguém fazendo uma manobra radical com bicicleta, gente boa. O concreto da área de manobras ficava tão quente que dava para fritar ovos. Lembrava do suor descendo em bicas pelos cabelos e indo para a testa, quando batia nos olhos, ardiam. Olhos vermelhos. Às vezes até errava a manobra quando acontecia. A sensação do vento cortando e diminuindo o mormaço. Era bom aquilo. Senti uma vontade incrível de ter um skate debaixo dos pés naquele exato momento. Mané cavalo que nada. Talvez conseguisse dar uma nova escapada com aquele tal de Alex para tentar encontrar alguma velha loja de esportes e skate. Se desse sorte, podia encontrar algum equipamento abandonado naquele imenso cemitério de cidade. E se o soldado viesse com saliências só porque estavam dando um rolê sozinhos, ia tomar cheipada. Alex voltou para a frente do grupo. Era a primeira vez que voltava a São Paulo desde que despertara do sono. A cada metro avançado, a nostalgia enchia-lhe os olhos e o coração. Quanta coisa para lembrar. Ele conhecia muito bem aquelas ruas. Tinha morado por muitos anos no Rio Pequeno e a grande avenida do bairro não estava a mais de 3 quilômetros de distância. Amintas e Marcela vinham lado a lado. A garota Benta estava sorridente e falante, ainda embasbacada com a natureza à sua volta. Estranhava a quantidade de aves e a variedade de espécies voando rente às águas cristalinas do Rio Pinheiros. Os bandos de tucanos eram seus favoritos. Achava-os mais bonitos do que as ararinhas azuis. Ficava fascinada com aqueles bichos. Lembrou-se de quando viu um grupo deles a primeira vez. Tinha sido logo depois de deixarem São Vítor, no primeiro acampamento que fizeram à beira de um riacho, quando Amintas a chamara de gata. Olhou silenciosa para o guerreiro. Não podia ser verdade que aquele homem tivesse mais de 60 anos. A maturidade e experiência estavam patentes em seu rosto, sua pele, mas não em seus olhos. Aquele homem másculo e de musculatura invejável a qualquer rapazote de 18 anos não parecia condizente a um senhor sexagenário. Amintas era robusto e seus cabelos curtos e grisalhos eram um charme. Só não tinha coragem de dizer tudo aquilo para ele. Era estranho. Não se sentia à vontade para falar. Não agora. Ela que sempre fora de chegar chegando quando ficava interessada num carinha. Sentiu um frio na barriga quando os olhos dele pararam nos seus. Ele tinha percebido seu silêncio e a encarava. Amintas fez seu cavalo parar. — Que foi? — Nada. Você ficou quieta de repente. Só estava pensando numa coisa. Amintas sorriu e bateu com os calcanhares na barriga do cavalo. O animal voltou a cavalgar, fazendo o dela vir junto. Em poucos minutos, chegaram num grande largo. Era o balão do Jaguaré. Bento Ulisses chegou primeiro ao meio do balão. Já tinha passado ali uma vez quando visitaram um parente em Osasco. Os quatro soldados que vinham logo atrás pararam a seu lado. Ulisses deixou os olhos vagarem pela marquise de um grande supermercado da Rede Extra. Tudo parado. Podia ver uma dúzia de veículos abandonados no estacionamento. Mais adiante, do outro lado do balão, prédios e mais prédios residenciais. Como os outros, eram apenas esqueletos largados ao tempo. Prédios tristes em decomposição. Viu mais à esquerda uma loja do McDonald's. Uma tortinha de banana até que não cairia mal. Mais para baixo, o 93º Distrito Policial e, mais adiante, os restos de um batalhão da Polícia Militar. Tudo deserto e silencioso. Ulisses já estava calejado de chegar nas cidades fantasmas. Parte de sua sensibilidade tinha sido carcomida pelo tempo. Mas na velha São Paulo, esse sentimento aflorava. Eram tantos pontos comerciais mortos, tantas carcaças de carros e restos de histórias de vidas perdidas, que o velho e palpitante sentimento de desolação lhe assombrava a alma. Olhou para os prédios de frente ao McDonald's. Centenas de apartamentos. Milhares de pessoas que tinham deixado de viver ali. Que encontraria dentro daqueles apartamentos abandonados. Cinzeiros, retratos na parede, samambaias gigantes. Ratos, insetos em profusão. Banheiros com louças tomadas por vegetação. Caixas d'água podres, roupas nos armários, cozinhas empoeiradas, liquidificadores, aparelhos de barbear da Bic, frascos de shampoo da Natura, perfumes do Boticário, chinelos havaianas largados ao lado da cama, mochilas escolares do Bob Esponja, DVDs, discos de vinil, restos de vida, lembranças perdidas. Vamos por ali, gritou o soldado Alex que vinha atrás. Vocês vão gostar do que vou mostrar. Marcela abriu outro sorriso largo quando chegou ao balão do Jaguaré. Eu conheço esse lugar. Eu estudava aqui perto, exclamou, olhando com olhos brilhantes para Amintas. Vem gente, gritou Alex, conduzindo o cavalo através do estacionamento do McDonald's. Ulisses virou seu cavalo negro para o sentido da lanchonete, sendo seguido pelos soldados e deixando os devaneios para trás. Acho melhor pararmos por aqui, advertiu Amintas. O grupo parou e olhou para ele. O sol está baixando rápido, é hora de voltar. Deixa de ser estraga-prazer, Boff. Ainda tem meia hora de luz. Só vamos descer à Avenida Politécnica. Quero mostrar um lugar para esse povinho, retrucou Alex. Amintas olhou para o amigo negro. Ulisses ergueu os ombros em resposta. Vamos, Amintas, pediu Marcela. Eu sei aonde ele vai. Tá, não quero ser o velho quadrado e ranheta estraga-prazeres, mas vamos rápido. Rápido? Perguntou Alex, erguendo as sobrancelhas. Rápido. O soldado virou seu cavalo e gritou um sonoro rá, botando sua montaria para correr. O cavalo de Marcela disparou também, para surpresa da Benta, que só não foi ao chão porque estava com os arreios do cavalo enrolados no pulso esquerdo. Logo, todos do grupo desciam à Avenida Politécnica encavalgada. Quem chegar por último é mulher do padre, gritou Danilo, tomando a ponta. Alex bateu mais no lombo da montaria, fazendo o cavalo dar mais um pouco de velocidade. Bento Ulisses debruçou-se sobre a montaria e estugou o cavalo. Logo passou para o galope ligeiro e em poucos segundos estava na ponta, deixando Danilo comer poeira. Marcela, recuperada do susto, agarrou-se firme ao seu cavalo e deixou o corpo mais à vontade sobre a sela, aproveitando a corrida. Amintas estava um pouco à frente e ela agora era a última na disputa. Decididamente não queria deixar barato. Só porque era mulher, não queria dizer que estava fora do jogo dos machões. Começou a gritar, "Ya, ya!" e viu seu tordilho entusiasmar-se com a disputa lúdica e botar os músculos para trabalhar. Emparelhou com Amintas e viu a surpresa nos olhos do veterano. Continuou com a gritaria e com os cabelos longos e negros esticados para trás, misturando-se ao balouçar de sua capa. Era a primeira vez que corria no lombo de um cavalo e estava simplesmente adorando a sensação de poder. Emparelhou com um soldado e logo chegou no fanfarrão do Alex. Continuou com seus gritos estridentes, vendo o amigo Danilo a 2 cavalos de distância. Estava queimando por dentro. Repentinamente sentiu-se como que enfeitiçada, como que em comunhão com seu animal. Ele sabia que ela queria ganhar e ela sabia que ele estava dando tudo de si para conseguir isso. Não demorou nada até emparelhar com Danilo. O amigo abriu os olhos assustado com a proximidade de Marcela. Ela parecia pronta para atropelá-lo com cavalo e tudo. Os gritos dela entravam em seu ouvido, parecendo um desafio. Marcela riu alto ao passar por Danilo. Voltou aos gritos de "ia, ia", aferrada ainda mais ao seu animal. Seus pés iam pesados nos estribos e a parte de cima de seu corpo balançava gostoso ao embalo do galope. Ulisses lançou uma olhada para trás. Não é que a garota estava na sua cola. Começou a gastar sua experiência no lombo dos cavalos. Gritou também e bateu com os arreios na direita e na esquerda do couro do cavalo, fazendo-o acelerar. Marcela não se deu por vencida. Seus gritos estridentes aumentavam de volume e velocidade. O cavalo entendeu. O som da cavalgada parecia uma trovoada em sua cabeça. Ela estava chegando perto. Ia conseguir. Mulher do padre, uma ova. Ya, ya. Ulisses olhou mais uma vez. Marcela estava logo atrás. A avenida estava acabando. Até que estava sendo divertida aquela brincadeira. Difícil seria manter a dianteira. Mais para trás, os outros companheiros reduziam a velocidade para assistir ao desfecho da disparada da Benta Maluca. Amintas parou seu cavalo ao lado de Daniel. Você sabia que ela montava desse jeito? Nada. Ela não disse nada para mim. Caraca, a moça não galopa. Voa. Ulisses viu Marcela passando ligeira ao seu lado, sem conseguir... fazer seu equino manter o ritmo. O tilintar de sua touca de cota de prata foi reduzindo conforme o cavalo cansado entregava os pontos. Marcela e seu cavalo passaram feito bala pelo último adversário. A portaria da USP ficou para trás e, num piscar de olhos, a Benta viu-se aproximar da desértica marginal Pinheiros. Vendo a proximidade do rio, puxou o arreio na tentativa vã de frear seu cavalo. O animal continuou a toda e saltou por sobre uma mureta de concreto, indo para o meio da marginal. Cruzou as pistas da famosa finida e o galope continuou diante dos olhos atônitos da garota, que tinha perdido o controle da montaria. O bicho estancou repentinamente, recuperando-se... Marcelo e seu cavalo passaram feito bala pelo último adversário. A portaria da USP ficou para trás e, num piscar de olhos, a Benta viu-se aproximar da desértica Marginal Pinheiros. Vendo a proximidade do rio, puxou o arreio na tentativa vã de frear seu cavalo. O animal continuou a toda e saltou por sobre uma mureta de concreto, indo para o meio da Marginal. Cruzou as pistas da famosa avenida e o galope continuou diante dos olhos atônitos da garota, que tinha perdido o controle da montaria. O bicho estancou repentinamente, recusando-se a saltar o guardrail junto à pista da esquerda. A parada foi tão brusca e inesperada que Marcela foi arremessada para a frente, passando por cima da cabeça do cavalo e voando solta no ar. Seu único reflexo foi apertar os olhos e estender os braços para a frente. O baque foi gratamente amortecido pela grama alta que tomava as margens do rio. Mesmo assim, os companheiros de cavalgada gritaram e se assustaram com o barulho produzido pela armadura de prata e seus acessórios. Marcela rolou pela touceira de matagal e perdeu o ar, sentindo um calafrio indescritível quando afundou. Os homens que vinham em nova disparada sobre os equinos ouviram um sonoro splash quando o corpo da Benta novata desapareceu nas águas do rio. Ulisses foi quem chegou primeiro e enfiou o braço dentro d'água para alcançar as madeixas negras da morena. Puxou com força e agarrou-se a uma rama de mato para ter apoio. A mulher emergiu sugando ar com sofreguidão e um barulho gutural. Estava apavorada. O Bento Negro arrastou-a para fora do mato e tomou-a nos braços. Passou por cima do guardrail e parou um instante encarando o cavalo trapalhão. Bonito isso! O cavalo relinchou ruidosamente, como que entendendo as palavras de Ulisses e rindo em resposta. Ulisses balançou a cabeça e depôs a donzela em apuros na pista do meio da Marginal Pinheiros. Olhou para a frente e viu os outros chegando. Amintas desmontou ágil como um gato e aproximou-se de Marcela. As pernas, o braço direito e parte do peito de prata estavam recobertos por uma substância gris, lembrando argila. Era fétida e gosmenta. Certamente resíduos da poluição que um dia tomara aquele rio. Ela mantinha os olhos apertados, como que acometida de grande dor. Está ferida? Só o meu orgulho. Campeã absoluta num segundo, palhaça ensopada no outro.